é a alporosa do silêncio. Agora que a noite sangra nos bolsos, traz-me o teu rumor de chuva branca. O verão anda por aí. O cheiro violento da bela dona cega a terra. Cega também a boca que procura trabalhos de amor. Encontra apenas o nó de sombra das palavras. Palavras. Onde um só grito bastaria à gordura das palavras. Palavras quando apetecem claridades súbitas, o sumo extremo, a ponta extrema do teu corpo, arco, flecha, crola de água aberta ao fogo, a prumo do meu corpo. Do chão ao cume das colinas da terra. Eis as areias. Cala-te. Deita-te. Morre. Abaixo dos meus flancos, a terra toda em cima. Agora arde. Considerai os joelhos com doçura. Vereis a noite arder, mas não queimar a boca, onde beijo a beijo foi acesa. A boca onde o fogo de um verão muito antigo cintila. A boca. Uma boca esperar, senão outra boca. Espera o ardor do vento para ser ave e cantar. Eis a cintura, o lume breve entre as nádegas e o ventre, o peito, o dorso, descer aos flancos, enterrar os olhos na pedra fresca dos teus olhos. Entregar-me por... esquecer a mão errante na festa on fresta aberta à doce penetração das águas duras. Respirar como quem tropeça no escuro. Gritar às portas da alegria. Da solidão. Porque é terrível subir assim às hastes da loucura. Do fogo descer à neve. Abandonar-me agora nas ervas ao orvalho. A clã de leve. Vê como o verão subitamente se faz água no teu peito. E a noite se faz barco. E minha mão, marinheiro, a mão que no fundo da noite chama. Não sou por mais ligeiro que a pedra do desejo ou o cheiro do feno quente ainda da última gota de água. A mão esquece a árvore onde fez ninho e vai poisar entre o frio dos joelhos devagar. É outono. Desprende-te de mim. Solta-me os cabelos, potros indomáveis, sem nenhuma melancolia. Sem encontros marcados. Sem cartas a responder. Deixa-me o braço direito, o mais ardente dos meus braços. O mais azul, o mais feito para voar. Devolve-me o meu rosto antigo, sem lágrimas sepultadas nos lábios, sem nenhuma criança acordada nas pálpebras pesadas. Deixa-me só. Vegetal e só, correndo como um rio de folhas para a noite onde a mais bela aventura se escreve exatamente sem nenhuma letra. Morte é a sombra deste retrato onde eu assisto ao dobrar dos dias, órfão de ti e de uma aventura suspensa. Tu não eras só este perfil. Tu não eras só este sossego aconchegado nas mãos. Como num regaço. Tu não eras apenas este horizonte de areias com árvores distantes. Falta aqui tudo o que amámos juntos. O teu sorriso com as ruas dentro. o secreto rumor das tuas veias, abrindo sulcos de luz ou de palavras no rosto da noite inesperada. Falta, sobretudo, à roda dos teus olhos a pura ressonância da alegria. Lembro-me de uma noite em que ficámos nus para embalar um beijo ou uma lágrima. Trêmulos de mãos cortadas até romper o dia largo, intacto, nas pálpebras molhadas dos lírios. Tu não eras ainda este perfil com uma rosa de cinza na mão direita. Eu andava dentro de ti como um pequeno rio de sol dentro da semente. Porque nós, é preciso dizê-lo, tínhamos nascido um dentro do outro naquela noite. Esse é o teu rosto verdadeiro. Aquele rosto que vou juntando ao teu retrato como quando era pequeno, recortando aqui, colando ali, até que uma fonte rasga a tua boca. E a noite fique transbordante de água. Como se houvesse uma tempestade escurecendo os teus cabelos. Ou se preferes, a minha boca nos teus olhos, carregada de flor e dos teus dedos. Como se houvesse uma criança cega aos tropeções dentro de ti. Eu falei a neve. E tu calavas a voz onde contigo me perdi. Como se a noite viesse e te levasse. Eu era só fome o que sentia. Digo-te adeus, como se não voltasse ao país onde o teu corpo principia. Como se houvesse nuvens sobre nuvens. E sobre as nuvens, mar perfeito. Ou se preferes, a tua boca clara singrando largamente no meu peito. A ternura súbita, os olhos como um sol por nascer do tamanho do mundo, o sangue que nenhuma espada viu, o ar onde a respiração é doce, um pássaro no bosque com a forma de um grito de alegria. Oh, a carícia da terra, a juventude suspensa, a fugitiva voz da água entre o azul de um prado ou de um corpo estendido, Procuro-te. Fruto. Ó nuvem. Ó música. Chamo por ti. E o teu nome ilumina as coisas mais simples, o pão e a água, a cama e a mesa. Os pequenos e dóceis animais. Onde também quero que chegue o meu canto e amanhã de maio. Um pássaro e um navio são a mesma coisa quando te procuro de rosto cravado na luz. Eu sei que há diferenças. Mas não quando se ama. Não quando se aperta contra o peito uma flor ávida de orvalho. Ter só dedos e dentes é muito triste. Dedos para amortalhar crianças. Dentes para roer a solidão. Enquanto o verão pinta de azul o céu, e o mar é devassado pelas estrelas. Porém, eu procuro-te antes que a morte se aproxime. Procuro-te na rua, nos barcos, na cama. Com amor, com ódio, ao sol, à chuva, de noite, de dia, triste, alegre. Procuro-te. Quando a ternura parece já do seu ofício fatigada e o sono, a mais incerta barca, ainda demora. Quando azuis irrompem os teus olhos e procuram nos meus navegação segura. É que eu te falo das palavras desamparadas e desertas pelo silêncio fascinadas. Escuto o silêncio em abril. Os dias são frágeis, impacientes e amargos. Os passos miúdos dos teus 16 anos perdem-se nas ruas, regressam com restos de sol e chuva nos sapatos. invadem o meu domínio de tireias apagadas. E tudo começa a ser ave ou lábios. E quero voar. Rumor cresce lentamente. Oh, lentamente não cessa de crescer. Um rumor de pálpebras ou pétalas sobe de terraço em terraço. Descobro um dia de cinzas com vestígios de beijos. Um só rumor de sangue jovem. 16 luas altas, selvagens, inocentes e alegres, ferozmente enternecidas. 16 potros brancos na colina sobre as águas. Como um rio cresce, cresce um rumor. Quero eu dizer, assim um corpo cresce, assim as ameixoeiras bravas do jardim, assim as mãos estão cheias de alegria. Oh, estão cheias de abandono. Um rumor de sementes, de cabelos, ou ervas acabadas de cortar. Um irreal amanhecer de galos. Cresce contigo. Na minha noite, quatro muros, o lamear da minha boca, onde te demoras a dizer-me adeus. Escuto um rumor. É só silêncio.